0, primeira curva direita, saída da Eolesa, transição Motiva, Upper Zulu 1-0, rota do plano. Transponder 5041, no controle Salvador 120, décima 8. Campinas 340, decolada 0, curva direita, da Eolesa, Motiva, Upper Zulu 1-0, 5041 no transponder, 108, controle Azul 4217, está na posição 3. Azul 4217, correto cotejamento, reporte para o pushback. Vai apontar. Salvador, bom dia, Gol 1173 no ponto de espera da 1-0, pronto. Gol 1173, autorizado, alinhar e decolar pistola 0, vento 1-0-0 graus, 089. Alinhar e decolar pistola 0, Gol 1173. Gol 1173, decolou aos 33, controle de Salvador, 120.8. 120.8, bom dia. Bom dia, Salvador, é o 1173, decolou. Passa radar, subir até 360, após 2.000 pés para a direita. 2.000 Leda, se puder coordenar a Motiva aí, para nós fica melhor. Parte inicialmente para a de Leda. Positivo, Leda, então aguardando a Motiva. Fazer um desvio pela direita com o 1173. Com o 1173, sim, desvia direita, qual é a proa e por quantas milhas? A proa 225 por 50 milhas. Tráfego Salvador, bom dia. TAM 3520. Gente da informação Eco, posição 4. Solicita Aracaju, nível 190. TAM 3520, autorizado Aracaju, 190. Decolo da 1-0, primeira curva esquerda. Saída Puca, Jama, após voa direto Aracaju. Aciona 5034, controle Salvador, 120.8. TAM 3520 aprovado Aracaju, nível 190, decola da 10, curva esquerda, pós decolagem, sai da Puca, transição Jama, pós direto Aracaju. Transponda 5034, controle Salvador 208, tá, 3520. C3520, correto, reporte pronto, pushback. Reportarei, obrigado. Salvador, azul 4217, para o pushback, pelo menos. Azul 4217, está autorizado, reporte táxi. Reportar o táxi 4217. Uno 173, chamo centro Recife, frequência 1251, alterna 133, decimal 95. 4:30, Ribeirão Preto. Azul 4217, livre táxi via Índia, ponto espera 118.95, ajuste de altim para 1.0.95. Autorizado, via Índia, ponto espera 28, 95, nós 0, no 5, nós Chihuahua 4, 2, 1. Azul 4217, a torre? Azul 4217, na escuta? Prefiro aqui. O senhor já passou o ponto de espera, viu? Mas você tá chamando o senhor, não? Isso é dois, é porque a pessoa me antiga era na frente, agora mudou pra trás, tá bom, né? Somente para informação, já passou a marca do ponto de espera? Está livre, alinhar e decolar, pistão 0, vento 080 graus, 059. Está livre, alinhar e decolar. Decolou 47, transfere controle 1210.8. 08. Olha, boa noite, Azul 4217. Mantendo a proa, 1010. Azul 4217, contato radar, Suzy mantenha 340. E boa Leda. 340, direita Leda, Azul. solo Salvador da 3520. Fala se está pushback nesse momento, posição. Está 3520, está autorizado, me pode prontar. Autorizado, pushback, acionamento, soltando 3520. Bom dia, voo 9915. 9915, bom dia, a nossa informação é eco. Se pudesse, por gentileza, antecipar um pouco a nossa autorização para Porto Alegre, eu vou de traslado, nível 400, 9915. Voo 9915, tenho aprovado 360, copia. Copia. Voo 9915, autorizado em Porto Alegre, nível 360, decolo da 10, primeira curva direita, saída agora é leva para o 121 no rato do plano. 5053 no transforme, controle 120, décima 8. Autorizado nível 360 para Porto Alegre, via rota do plano, autorizou o 21 no inicial. Testing use 10, primeira curva direita após decolagem, arbórea lepa é a saída. 5053, transponha o controle 208, voo 9915. Voo 9915, correto, confirme posição que se encontra. 1-1 na posição. 1-1, reporte pronto, pushback, voo 9915. Gente, muito grato. Controle 4-2. 4217, prossiga. Pedir de levar uma formaçãozinha aqui na nossa frente, podemos levar a bótica? 4217, chamo Centro Recife, frequência 1251, alterna 1-3395, informe o desvio. 251-3395, obrigado. Solo 3520, solicita táxi POB 174, autonomia 2 horas, 15 minutos, alternativa a rede. Contact via Índia, ponto espera 118, decimal 95, ajuste altímetro no 095, tá 3520. NH no 095, táxi via Juliá, Índia e Bravo. Chama a torre no 895, tá 3520. Salvador, bom dia, está 3520, ponto para decolagem. Está 3520, autorizado a linha de decolagem, ponto 0, vento variável 31. Está 3520, autorizado a decolagem, já 10. Salvador, o Gol 9915, a posição é a 1-1, pushback e acionamento. Cruzado, reporte o táxi, 9915. Livre, reporte o táxi, Gol 9915. 3520, decolou ao 0600, controle Salvador 120, décima 8. Controle Salvador 20, décima 8, bom dia, até 3520. Controle Salvador, bom dia, até 3520, decolado, passando 1500 pés. 20, contato radar, se me mantenho no 90, saí da Pucajamo, Aracaju. Santa 3520, subindo a 190, saí da Pucajamo, viés Aracaju. Tem condições de Boa Conde? Confirme, barulho, tá 3520? 3520 tem condições de Boa Conde? Afirmativo, tem condições de Boa Conde, tá 3520? 3520 Boa Conde. Voando direto Conde, tá 3520. Após seria após de Aracaju? Afirmativo. Ok, obrigado. Controle Salvador, 3520, solicita? Prossiga, 3520. 3520, solicita nível 170 para Aracaju. 20, mantenha 170. Vira 170, 3520, obrigado. Salvador, o gol 9915 para o táxi, temos meia dúzia a bordo, 6 horas de autonomia alternando Campinas. Livre o táxi da Ponte Espera da 1-0, me abate 1 no Índia, reporte no Ponte Espera pronto, ajuste ao time 1-0 no 5, gol 9915. Bate 1 no Índia, Ponte Espera da 1-0, reporta, 1015, gol 9915. Bruno, bom dia. Guarde um minutinho em copo, por gentileza. O Cinco autorizado a alinhar e decolar, Cipolo Zero. Vento 330 graus, 029. Livre alinhar e decolar, 190, 199, 195. Copia. Gol 1961, autorizado Guarulhos, nível 360. Decolo da 190, primeira curva direita. Saída da EL, Leda, transição Motiva, UPS 190, Taubaté. Transponder 5055, controle Salvador, 120, decimal 8. Autorizado São Paulo, Guarulhos, 360, via Rota Suprema, numerário via UPS 10, até Taubaté. Decolada 10, com a primeira curva direita, da EL, Leda, Motiva. O transponder é o 5055 e o controle 120, decimal 8, gol 1961. Gol 1961, correto protegimento, confirma o portão que se encontra? 08. 08, reporte pronto para o pushback, gol 1961. Gol 9915, decolou 09, controle Salvador 120, decimal 8. Controle 208, bom dia, gol 9915. Controle Salvador, voo 9995, decolado, passa 2500, se escuta. Voo 9995, se mantenha o 360, saída ARPA. 360, abre o voo 9995. Controle Salvador, o voo 9995, para evitar formações, poderia voar na proa de Elefa? 9995 autorizado, Elefa. Castro Elefa, o 9995. 9 no 5 da Gol. A 3520, mantém 1-2-0, tá 9995, chama o centro Recife, frequência 128.8, alterna 126.0. 288.260, Recife, Bono 995, bom dia. está autorizado, reporte cá. Exato, puxa, instrumento é para 7-1, não é mesmo? Prossiga. Contar um pouquinho do zero, que não tinha pedido. Sim, falei contato. Informada intra-aero, a mesma está providenciando o gol 1161. Alpha X-Ray Índia, prossiga. Alpha X-Ray Índia, responde no parte 3, posição 4 Lima. Solicitação autorização para a partida do motor em marcha lenta por 3 minutos. A aero já está ciente. Autorizado, reporte término. Obrigado, reportaria término.